espadas, o fragor não nos aterra. Somos fortes, o inimigo venceremos. Pra manter a tradição de nossa terra, na academia, nossa formação querida, que tem por nosso patrono em Foz Caxias. Sois exemplos que seguimos toda a vida, pra grandeza do Brasil em nossos dias. Pela glória do Brasil tudo faremos, nas granadas o fragor não nos aterra. Somos fortes, inimigo venceremos, pra manter a tradição de nossa terra. De norte a sul, sob o sol de a brilhar, ou bem longe dessa terra varonil, marcharemos nos comboios a cantar, nossos feitos.